andrecivismoral.com.br. É a vaqueira massa do meu Brasil. Isso é Vanildo Vieira, outra cara metade das vaquejadas, falando a todos os corações apaixonados do nosso Brasil. Simbora! Ela pensou que eu não ia superar, me acaba na cachaça e a mim desmantelar. Mas não sabia que era tudo ilusão, porque eu era protegido e tinha Deus no coração. Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou. E não quero mais o seu amor. Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz. Hoje é ela quem corre atrás. Pode tentar de tudo, eu não volto pra você. Te amei, fui enganado e é você quem vai sofrer. Pode tentar de tudo, que eu nunca mais vou voltar. Nesse jogo do desprezo, sou eu quem vou desprezar. Aqui é Ivanildo Vieira, outra cara metade das vaquejadas. Meu amigão Manuel Goróis, a marca do sucesso. Show! Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que sou. E não quero mais o seu amor. Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz. Hoje é ela quem corre atrás. Pode tentar de tudo, que eu não volto pra você. Te amei, fui enganado e é você quem vai sofrer. Pode tentar de tudo, que eu nunca mais vou voltar. Desse jogo do desprezo vierão quem vai desprezar. Brasil, aqui é Ivanildo Vieira, na cara metade das vaquejadas. Manda um abraço especial pra